você vai partir pra longe. Agora no amanhecer, preciso me conformar. Talvez não vou mais lhe ver. Primeira vez que eu amo, eu vou chorar e sofrer. Eu estou perdidamente apaixonado por você. Daria tudo pra fugir desse castigo. Eu faço tudo pra você ficar comigo. Daria tudo pra fugir desse castigo. Eu faço tudo pra você ficar comigo. As noites de amor, eu vou ficar recordando as horas deliciosas que juntinhos nós passamos. Daria tudo pra fugir desse castigo. Eu faço tudo pra você ficar comigo. Daria tudo pra fugir desse castigo. Eu faço tudo pra você ficar comigo. Eu faço tudo pra você ficar comigo. Eu faço tudo pra você ficar comigo. Eu faço tudo pra você ficar comigo. Eu faço tudo pra você.